pode acionar que não parou o coração. O verso não acaba se tiver no pulmão. Se é pra narrar o crime, eu vou. Se é pra ser tenebroso, eu sou. Fui programado pra ter ódio ao invés do amor. Se Deus botou ar no pulmão, foi pra eu cantar o terror. Não tem programa do Faustão, nem Caldeirão do Hulk, mas invadimos o Brasil via Orkut e YouTube. Se for dar o restart, fazendo show na Globo, meu som bate pesado na chegada dos criminosos. Não tem pra Justin Bieber, Fiuk e Los Santana. É o som do gueto que estremece o falante na quebrada. É sem Audi TT, sem disco de platina, sem festa na piscina, regada a orgia. Meu respeito não se compra com fama e vadia. Sua mídia consumista não mudou minha ideologia. E pode acionar, que é nós que tá no ar. Cansar, interior do Paraná. Enquanto Deus voar nos pulmão pra cantar, você estraga nos ouvidos igual barra de água. E pode acionar, que é nós que tá no ar. Cansar, interior do Paraná. Enquanto Deus voar nos pulmão pra cantar, você estraga nos ouvidos igual barra de água. Se tem morte eu canto morte, se tem tiro eu canto tiro. Se o sangue tá jorrando, o que foi que você quer que eu rimo? Já tive lá, fiz parte do 180, que dividia 2,07 onde cabia 60. Nasci aqui, então me diz por que você não tenta conviver em meio aos tiros de PT. Sem ver a violência é muito fácil ser romântico, sem ter amor é bem mais fácil botar pânico. Desde criança vi varanas nas madrugadas, curto nada na porta e as balas não era de borracha. E que minha área de lazer era num lago onde descia o esgoto e uma ponte caindo aos pedaços. Sem cataratas no cartão postal do Paraná, 2.700 morador de rua de menor, que senta o dedo sem dó no assalto. É claro que cê preferia ele crachando safado. E pode acionar, que é nós que tá no ar. Cansar, interior do Paraná. Enquanto Deus voar nos pulmão pra cantar, você estraga nos ouvidos igual bala de água. E pode acionar, que é nós que tá no ar. Cansar, interior do Paraná. Enquanto Deus voar nos pulmão pra cantar, você estraga nos ouvidos igual bala de água. Ar no meus pulmão foi pra cantar. É som pra parar, pensar e não pra rebolar. Meu som é escrito que eu vejo nessa trilha sombria, tenebrosa, que me inspira. Defendo a classe pobre com maior orgulho e não me arrependo nem um pouco. Curte burro, chega nas quebradas, no coração dos moleque, nos ouvidos dos boy, que nem bala de AK-47 até a última gota de sangue. Pode acionar até a última gota de sangue, que eu vou rimar. Vocês criam algema, mas a mente vocês não tranca. Cria mídia nojenta que nos deforma. Sua música romântica pra mim é só fracasso. Continuo cantando até meu último passo. Ideias contundentes que rapidamente se espalha. Bate forte nos falantes das caras socadas. Enquanto o coração estiver batendo, eu rimo. O som constou na quebrada e também nos radios dos meninos. São gangsta interior, Paraná, essa é nós que tá no ar. Atitude consciente. E pode acionar, que é nós que tá no ar. Gangsta interior do Paraná. Enquanto Deus voar nos pulmão pra cantar, você estraga nos ouvidos e vão falar de água. Pode acionar,